Amém, bom dia, graça e paz, amém? Está preparado? Eu queria pedir para você fazer mais uma oração antes da gente continuar. Você vai colocar a mão na sua mente, você vai fazer uma oração sua, pedindo a Deus mesmo que agora venha tirar toda a preocupação, todo pensamento, toda a distração, que agora o Senhor possa tomar mesmo a sua mente, o seu corpo, o seu coração, que você consiga concentrar e ficar sensível, ligado, conectado ao Espírito Santo de Deus para ouvir o que Ele tem para te dizer. Amém? Senhor, nós colocamos a nossa vida diante de Ti e pedimos a graça do Senhor sobre nós mais uma vez. Toma nossa mente, Pai. São tantos assuntos, são tantas preocupações, ansiedades, situações, circunstâncias, mas nós queremos agora nos conectar a Ti completamente, nos desligar de qualquer outra distração ou preocupação e receber do Senhor nessa manhã aquilo que o Senhor tem para nós. Por isso, nós nos expomos à Tua Palavra, nos expomos à ação do Teu Espírito Santo em nós nessa manhã. Toma as nossas vidas agora, Pai, enche esse lugar com os Teus anjos. Repreendemos toda a interferência do inferno contra nós e contra a Tua igreja, Senhor. E desfazemos e frustramos todos os planos do diabo contra nós nessa manhã. E declaramos que receberemos a Tua Palavra, caminharemos segundo a Tua vontade e verdade, Pai. E que vamos prosperar em tudo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém? Amém. Você pode abrir sua Bíblia em Mateus, no capítulo 22, no verso 23. Mateus 22, 23. Naquele mesmo dia, os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão: Mestre, Moisés disse que se um homem morrer sem deixar filhos, seu irmão deverá casar-se com a viúva e dar-lhe descendência. Entre nós havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu. Como não teve filhos, deixou a mulher para o seu irmão. A mesma coisa aconteceu com o segundo, com o terceiro, até o sétimo. Finalmente, depois de todos, morreu a mulher. Pois bem, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa, visto que todos foram casados com ela? Jesus respondeu: Vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Na ressurreição, as pessoas não se casam nem são dadas em casamento, mas são como os anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram o que Deus lhes disse? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Amém? Jesus disse para os saduceus: Errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Esse errar no original diz respeito a se desviar do caminho que é reto, se afastar da verdade. É isso que diz no original. Você ser induzido ao erro, ficar totalmente perdido e enganado. E é assim que a gente fica quando a gente não conhece as Escrituras nem o poder de Deus. O oposto também é verdadeiro. Se eu conheço as Escrituras e conheço o poder de Deus, eu sou conduzido no caminho certo. Eu acerto o alvo. Eu me aproximo da verdade. Eu posso viver de forma confiante e segura. Amém? Então, a gente percebe por esse versículo que o relacionamento nosso com a Palavra de Deus e com o Espírito Santo são vitais para viver uma vida abundante e para viver uma vida sem engano e uma vida bem-sucedida, sem erros. Amém? Então, o primeiro ponto desse que eu quero colocar, nós vamos falar de dois pontos aqui nesse texto. O primeiro ponto é conhecer as Escrituras. O que as Escrituras me dizem? Porque aqui está falando que se eu não conhecer as Escrituras, eu vou cometer alguns erros, eu vou me desviar da verdade, eu vou ser induzida ao erro, eu vou provavelmente pecar. E o que as Escrituras dizem? A palavra do Senhor diz que a gente é pecador e miserável, em Romanos 3, 23. A palavra também diz que Deus nos amou e enviou o seu único filho para morrer no meu e no seu lugar, João 3, 16. A palavra também diz que Ele pagou o preço do meu pecado e de toda a humanidade, 2 Coríntios 5, 15. A palavra também diz que Ele nos perdoou, Efésios 1, 7. Ele, a palavra também diz que ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu amor. Ele nos tirou de um lugar de escuridão, de cegueira, e nos levou para um lugar de luz. Colossenses 1,13 e Efésios 5,8. Diz que a gente deve andar como filhos da luz, já que somos da luz. Deus nos fez filhos, irmãos de Jesus, co-herdeiros com Cristo. Onde tem isso? Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. João 1,12. E que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo em Romanos 8,17. Eu e você temos direito legal a uma herança que é de Deus. Fala com seu irmão, você é herdeiro de Deus. Você é co-herdeiro com Cristo. Quando Deus enviou seu filho, ele tinha um único filho. Hoje ele tem uma família, ele tem muitos filhos semelhantes a Jesus. E eu e você fazemos parte disso. Amém? Ele nos selou com o Espírito Santo da promessa, o Ruach Elohim, Efésios 1,13. Ele nos marcou com a sua presença, ele disse, esse é meu, ninguém toca. Porque a Bíblia diz também, lá em 1 João 5,18, que aquele que está em Cristo, o maligno não o toca. Isso é o que dizem as Escrituras. Ele te diz nessa manhã, eu sou teu e tu és meu. É motivo de gratidão e de louvor. A palavra de Deus também diz em Romanos 10,9, e qualquer um que com a boca confessar que Jesus é o Senhor e no coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Em Atos 2,21, diz que todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. O próprio Deus, ele passou a habitar dentro de cada um de nós. Nós somos libertos da escravidão e do pecado. E agora a gente pode andar em santidade, sermos semelhantes a Jesus. Porque o próprio Jesus abriu esse caminho e nos deu acesso a Deus dessa maneira. E se antes era impossível sermos parecidos com Jesus, por causa da nossa natureza pecaminosa, hoje nós temos, através do sangue do Cordeiro, a possibilidade de parecer com Jesus. De ter os traços dessa família, que é a família de Deus. Amém? Para onde que as Escrituras apontam? Para Jesus. Qual deve, então, ser o alvo da minha e da sua vida? Jesus. Mas Jesus falou para eles uma segunda coisa. Ele falou, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. O segundo ponto é conhecer o poder de Deus. As coisas do reino, as coisas do reino não funcionam na lógica humana. Aqueles saduceus, eles só tinham olhos naturais. E eles estavam usando o raciocínio humano para tentar encaixar aquilo que tinha acontecido dentro daquilo que eles conheciam. Mas uma mente carnal, ela não alcança as coisas espirituais. A palavra diz, em 1 Coríntios 2,14, que aquilo que é espiritual só se discerne espiritualmente, que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Vocês estão comigo? Os saduceus, eles eram um grupo pequeno, mas um grupo forte, eles eram opositores dos fariseus, apesar de terem se unido a eles para crucificar Jesus. E eles eram membros do Sinédrio, né, e alguns sacerdotes. E eles só reconheciam a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, como autoridade sobre a vida deles. Eles não reconheciam, né, os profetas, os Isaías ou nenhum outro livro, só os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, eles não acreditavam nem em vida após a morte, muito menos em ressurreição, nem em anjo e nem em demônio. E Jesus responde usando o anjo, usando ressurreição. Mas é compreensível. Por quê? Porque eles não tinham o Espírito Santo. E eles não tinham condição de discernir espiritualmente. Então, o máximo que eles podiam fazer é tentar raciocinar e chegar em alguma lógica, em algum lugar. e usar a sabedoria humana para tentar explicar uma coisa que ia ser impossível ser explicada dessa forma. E a gente aprende com isso que nós não podemos viver assim. Eu tenho falado aqui, outro dia eu ministrei sobre o natural e sobrenatural, e cada dia Deus tem acrescentado mais coisas nesse sentido na minha vida, porque eu não posso viver de um modo natural. Eu não sou nem dessa terra, como é que eu vou viver de um modo natural? Você não pertence a esse lugar, amém? Nós somos peregrinos. E nós precisamos ser diferentes, sim. E eu achei graça que a Rebeca falou assim, né? Eu fui ver quais, orar e ver quais músicas, o que, que Deus tinha para essa palavra de outro, porque ela sabia que era sobre o Espírito Santo. E eu até fiquei rindo ali, falei, você pode, não preciso falar mais nada, você falou tudo que eu vou falar, né? Já ministrou o conteúdo da palavra de hoje. Como que Deus é lindo e como que a gente que simplesmente decide viver o sobrenatural, experimenta. E essa decisão é pessoal e intransferível, é igual cartão, é sua senha, é você que faz. É você que decide. É você que simplesmente se abre, se expõe para aquilo que é sobrenatural, porque a sua vida, irmão, não é natural se você tem o Espírito Santo dentro de você. Não tem como viver uma vida igual a de todo mundo. Não tem como. E se nós estamos vivendo uma vida igual e a gente usa a mesma lógica para raciocinar as nossas questões ou viver os nossos desafios, está errado. Porque Deus tem algo muito maior e muito melhor. Ele tem o Espírito Santo está dentro de você para te conduzir, para te orientar, para te guiar, para falar o que fazer em situações em que o mundo vai falar para você fazer uma coisa completamente diferente. Mas quem que você vai ouvir? Quem que nós decidimos ouvir? Até que ponto nós valorizamos e honramos o Espírito Santo que está dentro de nós nas coisas simples do dia? Nas coisas simples do dia a dia? Porque Deus, Ele quer estar conosco em tudo. Não é só nos grandes desafios de saúde, ou de finanças, ou de qualquer outra questão, ou quando a coisa aperta mesmo, que você vai e corre para Deus, porque não tem para onde correr. Deus quer te ajudar na roupa que você vai comprar, no corte de cabelo que você vai fazer. Deus quer te ajudar a estudar para a matéria que você tem que estudar e que você não está dando conta. Deus quer te inspirar para coisas grandes, para coisas maravilhosas, para cumprir o propósito dEle com a sua vida. Deus não te criou para viver uma vida assim, ó, simples, sem aventura. Deus nos chama para aventurar com Ele, para viver coisas altas, grandes, propósitos eternos que Ele tem, que são muito mais altos do que qualquer coisa terrena que a gente possa querer. Seja numa faculdade, seja numa profissão, seja em coisas materiais, Deus tem algo muito maior para todos nós. E bens materiais Ele te dá quando Ele quiser, na hora que Ele quiser, da forma que Ele quiser, porque Ele é o dono do ouro e da prata. Mas Ele garante que nunca vai te faltar nada. Nada. Ele é a sua fonte, Ele é a sua provisão, Ele é que provê na sua vida. Não vai faltar o alimento, não vai faltar roupa para você vestir. Mas como disse o Julinho aqui semana passada, edifica a casa do Senhor, edifica as coisas do reino, porque o resto o Senhor acrescenta. Tenha foco naquilo que tem valor. Irmãos, nesse mundo que a gente está vivendo, os valores estão todos invertidos. É importante uma faculdade, é importante estudar, é importante um bom emprego. Amém, tudo isso é importante. Mas o reino de Deus precisa estar acima de todas essas coisas. E é o próprio Deus que vai nos capacitar para sermos os melhores profissionalmente, os melhores empresários, os melhores engenheiros. E eu abençoo você que está aqui nessa manhã para você ser o melhor na sua área, para você prosperar, para Deus te inspirar para fazer coisas grandes na sua área de profissão. Seja o Luiz Fernando como veterinário e essa clínica que seja conhecida em Belo Horizonte como a melhor clínica dessa cidade. Que Arnaldo seja conhecido como a melhor empresa de engenharia dessa cidade. Cada um na sua área, Renato e tantos outros que estão aqui agora. Vocês que são advogados, que sejam reconhecidos os melhores advogados. Você que tem um comércio, Em nome de Jesus, que vocês sejam os melhores. Porque vocês têm o Espírito Santo de Deus e vocês precisam fazer a diferença. Porque vocês têm em vocês o próprio Deus habitando para orientar, para guiar, para acertar nas decisões. Para saber em que negócio eu entro, em qual que eu não entro. O próprio Deus está dentro de vocês. Se você precisa de criatividade no seu emprego, Ele vai dar. Se você precisa de uma ideia, se você precisa sair do ramo que você está, Deus vai te inspirar e o Espírito Santo vai te guiar. Mas você precisa se render e dizer, eu não posso, não é na minha força, não é na minha sabedoria, não adianta eu raciocinar para cá, raciocinar para lá, pedir conselho aqui, pedir conselho ali. Vai para os pés do Senhor e escute o que Deus tem para te dizer. Porque Deus vai usar pessoas para confirmar, mas é o próprio Deus que vai falar no seu coração. Deus pode usar uma pessoa para trazer a palavra assim, mas aí você vai para diante de Deus e pede a Ele para confirmar dentro do seu coração se é aquilo que Deus tem para você. Não viva uma vida natural. Não viva uma vida como todo mundo está vivendo. Viva uma vida cheia do Espírito Santo. Viva uma vida onde você acorda e fala, Espírito Santo de Deus, esse é o meu dia hoje, o que, que o Senhor tem para mim? Paulo diz em 1 Coríntios 2:4, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Irmão, a sua fé tem que se apoiar no poder de Deus. Não é no que os homens falam, é no poder de Deus. E Deus, deixa eu te contar, não tem limite. Nada é impossível para o nosso Deus. Nada é impossível para Deus. Deus não tem limite. Poder, no original, é a palavra dunamis, que quer dizer poder, que quer dizer força, habilidade, mas também diz respeito a poder para realizar milagres. E também diz respeito a poder moral e excelência de alma. Fala para o seu irmão, poder moral e excelência de alma. Precisamos desse poder. Mas como? A gente lê em Atos 1:8, um texto tão conhecido que diz, mas recebereis dunamis, poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O poder de Deus desceu sobre aqueles irmãos que estavam ali reunidos em Pentecostes, e eles foram todos cheios do Espírito Santo. Quem estava perto e ouviu, achou que eles estavam embriagados. Pedro vem e faz um discurso que você pode ler depois em Atos 2:14, para quem está anotando, até o verso 36. E no final do discurso de Pedro, em que ele coloca tudo que tinha acontecido e o que significava tudo aquilo que estava acontecendo, em Atos 2:37, diz assim, ouvindo ele essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Hoje, qualquer pecador que se arrepender e confessar a Jesus, recebe o dom do Espírito Santo. O presente, o selo do Espírito. Efésios 1, verso 13. Se eu estiver correndo, vocês falam que eu dou uma brecada. Efésios 1, versos 13, diz assim, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Você pode falar para o seu irmão, o dunamis está dentro de você. E se porventura tem alguém aqui hoje que nunca confessou Jesus Senhor e Salvador da sua vida, e quer hoje ter esse dunamis dentro de você, nós vamos orar por você no final. Mas se você já fez essa oração um dia, o poder de Deus está dentro de você. Nós precisamos dar espaço para o Espírito Santo de Deus. Espaço para Ele agir através de nós. Respeitar a presença dEle dentro de nós. E isso não diz respeito a nós mesmos, mas diz respeito a Deus. É dEle, por Ele e para Ele. Se renda, se entregue, deixa Deus te usar. Deixa esse poder se manifestar na sua vida e tocar outras pessoas que estão perto de você. Não o seu poder, não para que você receba glória ou honra, mas o poder de Deus, para a glória dEle e para a honra dEle. Você pode estar pensando, mas eu me sinto tão fraco, mas eu sou tão pequena, mas eu tenho vergonha, mas eu nem acho que eu tenho talentos, eu tenho tantos problemas para resolver, são tantas lutas na nossa vida. Eu sou incapaz. Ei, para. Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Leia comigo 2 Coríntios 12. Deus está falando com você? Tá, irmão? 2 Coríntios 12 diz assim, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, Paulo falando, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, aleluia, a minha graça te basta, porque o dunamis se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o dunamis de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou dunatus, cheio de poder, forte de alma, forte para suportar calamidades e sofrimentos com coragem e paciência, firme nas virtudes cristãs, capaz a ponto de sobressair. Isso fala no original. Vou repetir. Porque eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou dunatus, forte, cheio de poder, forte na alma, forte para suportar calamidades e sofrimentos com coragem e paciência, firme nas virtudes cristãs e capaz a ponto de sobressair. É isso que as Escrituras dizem a seu respeito. E o poder de Deus, ele vai operar é na sua fraqueza. Por isso que não é problema nenhum eu me render diante de Deus e falar, não dou conta, não consigo, sou fraco, incapaz, limitado. mas eu preciso saber que o poder de Deus, o dunamis de Deus, Ele se aperfeiçoa nessa minha fraqueza. Seja sincero diante de Deus e fale: Deus, eu não dou conta, e não damos mesmo. A Bíblia fala que a gente não pode nada sem Deus, mas com Ele eu posso todas as coisas, enfrentar o que for. Seja guiado pelo Espírito Santo de Deus. Deixa Ele tomar o governo da sua vida. Fecha seus olhos. Deus está falando com você, fale com Ele. Qual que é o seu desafio hoje? Se renda, fala: Senhor, eu não dou conta, eu não estou dando conta. Por mais que eu faça, por mais que eu busque, por mais que eu queira, por mais que eu raciocine, por mais que eu tente de um jeito ou de outro, eu não dou conta. Se não for o Senhor, eu me rendo. Mas vem e faça com que teu poder se aperfeiçoe nessa minha fraqueza. E que esse poder venha sobre mim de uma forma tão tremenda. Que os milagres aconteçam na minha vida, na minha história. E que através de mim muitas pessoas sejam abençoadas. A Bíblia diz em Zacarias 4:6, não por força, essa força é de um exército, e nem por poder, mas esse poder ali no original é força humana, vigor físico, mas pelo meu Espírito. Quando o poder de Deus se manifesta, Ele se manifesta com milagres. O poder de Deus, Ele vem pela presença do Espírito Santo em nós. Então, assim como o nosso alvo é ser semelhante a Jesus, o nosso alvo é ser cheios do Espírito Santo. Pode olhar para cá de novo. Assim foi com Jesus, assim foi com os apóstolos e tantos outros. No Velho Testamento, quando foi dito, né, o Espírito Santo, ele vinha. Ele se apossou de Davi quando ele foi ungido. Ele revestiu Gideão para a batalha. Ele também vinha sobre os profetas. Eles eram tomados pelo Espírito Santo e profetizavam. Mas hoje o Espírito Santo está dentro de nós. E assim será com você. O poder de Deus vai se manifestar através da sua vida com milagres. Em qualquer área, seja para uma cura, seja para uma mudança, para uma transformação de algo que aos olhos naturais é impossível. Eu decido viver assim. Sou eu que decido. Ou eu vou viver achando que tudo é assim mesmo e as coisas acontecem e eu não vou profetizar o sobrenatural aonde eu posso. Ou eu vou viver uma vida cheia do Espírito Santo, em que cada pequena situação e cada luta é oportunidade para eu ver o poder de Deus se manifestar. Ah, mas e se Ele não fizer, Ele é Deus? E se Ele fizer, Ele é Deus? Mas eu, como filho, no mínimo, tenho que fazer o que Ele manda. E Ele fala com todas as letras que sem fé é impossível agradá-Lo. Então eu decidi ter fé até o fim. Decida nessa manhã ter fé até o fim. Você pode dizer para o Senhor: eu decido ter fé até o fim. E para terminar, abra Êxodo 12. Aleluia. Aleluia. Êxodo 12:37. Os israelitas foram de Ramessés até Sucote, havia cerca de 600 mil homens a pé, além de mulheres e crianças. Isso é uma... é a quantidade de homens, né, que saíram, que foram libertos da escravidão do Egito, sem contar mulheres e crianças. Eles calculam cerca de 2 milhões de pessoas que foram libertos da escravidão do Egito e experimentaram todos aqueles milagres de Deus. E passaram quantos anos no deserto? Quantos? 40 anos. E depois de 40 anos, dessa turma que saiu, de quase 2 milhões de pessoas, quantos entraram na Terra Prometida dessa turma? Quantos? Josué e Caleb. Ô, gente, eu sou mulher, né? Eu fiquei pensando, a esposa deve ter ido e os filhos, né, gente? Porque não contava mulher e criança. Eu imagino que a esposa é um com ele, né? Ele entrou, ela entrou junto, né? Não, Marli? E os filhos é tudo complemento, vai junto também. Aqui já é a minha mente, né, que fica pensando. Mas tudo bem. De 2 milhões, 2. Na proporção, 1 para cada 1 milhão. Entrou. Abre em Números 14, 24. Números 14, 24 diz assim: Mas, como meu servo Caleb tem um outro espírito e me segue com integridade. Tem uma versão, fala assim: Eu farei entrar na terra que foi observar. Ó, aqui, e seus descendentes a herdarão. Tem uma versão que fala que Caleb tinha um espírito diferente. E é Ruach. Um sopro diferente, um espírito diferente. Ele perseverou em seguir a Deus, ele serviu com integridade. Mas eu fui olhar no original e diz respeito a estar satisfeito. E fala de estar pleno, cheio. Caleb estava cheio do Espírito Santo de Deus. Caleb era diferente. Caleb tinha algo diferente. Ele estava satisfeito e pleno em seguir a Deus. Ele conseguia olhar além das circunstâncias. Ele e Josué conseguiram olhar o que tinha de bom na Terra Prometida. E eles falaram, eu quero esse lugar. Eu quero chegar nesse lugar. Um em 1 milhão, 2 em 2 milhões, resolveram viver de forma diferente. Alcançar a terra prometida dependia de um espírito diferente. Alcançar uma vida abundante hoje, nessa terra, também requer de nós a plenitude e o enchimento do Espírito Santo. Eu acho que está muito claro que não dá para a gente viver como todo mundo vive. Você entendeu isso nessa manhã? Feche seus olhos, coloque-se de pé no seu lugar. Eu queria saber se, porventura, neste lugar, nessa manhã, tem alguém que nunca confessou publicamente Jesus, Senhor e Salvador da sua vida. Nunca tinha ouvido essa palavra dessa maneira. Não sabia que Jesus tinha morrido no seu lugar, que pagou o preço do seu pecado, que derramou o sangue dele para te perdoar. E que quer tomar essa decisão hoje. Eu quero confessar a Jesus, meu Senhor e meu Salvador. Eu quero que o Espírito Santo hoje venha habitar dentro de mim. Tem alguém aqui nesse auditório que quer fazer essa oração hoje? Faça só um sinalzinho com a sua mão, por favor. Eu quero ver onde você está. Só faz assim para mim. Tem alguém que quer orar assim hoje? Aleluia. Deus te abençoe. Mais alguém? Mais alguém que quer orar dessa maneira hoje? Não se constranja, faz só assim para mim. Um sinal. Eu que vou ver daqui. Amém. Nós vamos orar com você. Você pode vir aqui? Então vem. Se tem alguém perto de você que é seu convidado, que você sabe que nunca fez essa oração, quiser convidar, quiser vir com ele aqui à frente, pode vir. Aleluia. Festa no céu. Quando um pecador se arrepende e reconhece que só Jesus é o Senhor. Obrigado, Deus, por essa vida. Nós a abençoamos. Declaramos o início de uma nova história. Conduzida totalmente pelo Teu Espírito Santo. Você pode orar conosco assim? Fala, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nessa manhã. Eu reconheço que sou pecadora e preciso de Ti. Espírito Santo, vem habitar dentro de mim. Escreve meu nome no livro da vida e me dê a paz em nome de Jesus. Amém. Senhor, nós abençoamos, Pai, Tua filha. E seja qual for o desafio, a luta, aquilo que ela esteja vivendo, como igreja nós decretamos falência de toda a obra do inferno contra ela e desfazemos no mundo espiritual todo o plano do inferno para destruição. Nós a abençoamos e pedimos o cerco do Senhor, a proteção dos teus anjos. A força do Senhor no seu espírito, o refrigério para a sua alma. E a graça do Senhor conduzindo a tua filha com sabedoria, Pai. Em nome de Jesus. Que ela sinta a tua presença de uma forma que ela nunca experimentou. Que a tua paz venha inundar esse coração. Que a alegria do Senhor venha sobre ela, Pai, nesse dia.